como um vento impetuoso. Vem, Espírito, como um vento impetuoso. Vem, Espírito de Deus, como um vento impetuoso. Vem, Espírito, como um vento impetuoso. Vem, Espírito de Deus. Vento impetuoso, vem, Espírito, como vento impetuoso. Vem, Espírito de Deus, como vento impetuoso. Vem, Espírito, como um vento impetuoso. Vem, Espírito de Deus. Ai, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo. Sobre o fogo, fogo do Espírito incendeia, espalha sobre tudo e sobre todos. Fogo do Espírito, fôlego de Deus, sopro do Espírito, sopra. Sobre os nossos corações. ressuscita, vida, ressuscita. Espírito, converte o coração dos pais aos filhos. Converte o coração dos filhos aos pais. Ressuscita vidas, resgata, restitui, restaura, levanta. Ressuscita profetas, adoradores, intercessores, levitas, obreiros, servos, amigos, discípulos do Senhor, para tua honra, tua glória. Um vento impetuoso vem, Espírito de Deus, vem.